Capítulo 2. Por que a insensatez é tão ruim? Um jovem casal caminha de mãos dadas até a joalheria. A expressão no rosto da moça demonstra grande felicidade. O jovem rapaz parece feliz também, mas ele esboça certa ansiedade e apreensão. Sua garota acabara de dizer sim à sua proposta de casamento, e eles foram à joalheria comprar o anel de noivado. O joalheiro, que já viu muitos casais entrarem por aquela porta, sabe só de olhar porque eles vieram ali. Ao cumprimentar o casal, ele destranca uma vitrine onde se encontram fileiras de anéis com pedras preciosas, oval, esmeralda, marquesa e princesa, e coloca sobre o balcão um mostruário de veludo preto. Ele sabe que o brilho dos anéis é mais evidenciado no contraste de fundo preto do veludo. O livro de Provérbios faz algo similar. Seus autores sabiam que a sabedoria é vista à luz de total resplendor quando exposta em contraste com a obscuridade da insensatez. Uma mulher insensata é o oposto da mulher sábia. Uma mulher insensata não é necessariamente aquela que não tem capacidade intelectual. De fato, do ponto de vista intelectual, ela pode ser uma das mais brilhantes mulheres em seu meio. Então, o que a faz insensata? O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apascenta de estultícia. Provérbios 15, 14. Diferentemente da mulher sábia, a insensata não teme ao Senhor. Ela não se submete a Deus, mas procura viver livre de toda regra de autoridade que possa frustrar seus desejos. Ela é arrogante, ao invés de humilde, como veremos neste capítulo e mais tarde ao longo do livro. Características da mulher insensata. As características negativas da mulher insensata estão nos 31 capítulos de Provérbios. E como vamos notar, estas características ruins podem nos enredar espiritual, emocional, material e até fisicamente. Ela é facilmente enredada pelo mundo. Provérbios nos mostra que a mulher insensata é facilmente enredada pelo mundo. Nós a vemos na mulher que compra a mentira de que parecer jovem e bonita é o caminho para a realização. Todos que acreditam nisso caem na armadilha da insensatez. Esta mulher investe o melhor de seus recursos, tempo e dinheiro em sua aparência. Sua crença nas brilhantes, porém falsas, promessas de beleza física irão impedi-la de desfrutar da liberdade de envelhecer graciosamente. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 13, 16. Uma mulher facilmente enredada pelo mundo é também materialista e ambiciona sucesso mundano. Ela fica intrigada com filosofias mundanas e permite que elas moldem seu entendimento de todas as coisas. Para uma mulher assim, autoestima parece-lhe mais valiosa do que seguir a Cristo num estilo de vida de abnegação. A mulher insensata acredita na mentira de que as bênçãos materiais podem ser obtidas sem Deus. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Esta mulher despreza o conselho de Provérbios 1. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemos vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés. Provérbios 1, 10 a 15. A tentação de adquirir mais e mais raramente nos vem de maneira óbvia. Com muita frequência, ela se esconde nas sombras e transforma o jantar da noite passada com uma amiga em uma legítima despesa de negócios, ou nos convence de que não é errado exceder o limite do cartão com a dívida de um novo sofá. Ela é orgulhosa e aborrece o conhecimento. Uma mulher insensata abomina o conhecimento. Ela evita, ignora, desdenha, despreza e racionaliza a sabedoria bíblica e o conselho. Ela vive pelo que dita suas emoções, insiste em realizar seus desejos pessoais e crê que seu modo de pensar é sempre o correto. A esta mulher, Provérbios pergunta: Até quando, ó honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Provérbios 1, 22. A mulher insensata é orgulhosa e escarnecedora. Provérbios mostra que escárnio é uma recusa em abraçar os caminhos de Deus. Manter aquele pecado secreto, aquele relacionamento, aquele mau hábito, aquela indulgência questionável. Apesar dos avisos que Deus nos envia por meio da sua palavra e de seu povo, os escarnecedores nunca realmente encontram o que procuram, e a sabedoria rirá diante dela. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo vosso terror eu zombarei. Provérbios 1, 25 e 26. Resumindo, o escarnecedor, alguém caracterizado e dominado pelo orgulho, inevitavelmente provará grande remorso. Nós podemos não ser exatamente escarnecedores, mas todos nós, sem exceção, somos manchados pela tolice do orgulho. Sempre que culpamos a Deus por alguma coisa, podemos ter certeza de que somos orgulhosos. Sempre que achamos que não temos problema algum com o orgulho, nós temos sim problema com o orgulho. Toda vez que o conhecimento de Deus e de seus caminhos é escarnecido, o orgulho está acima de tudo. Ela é complacente. A mulher insensata é complacente. Neste contexto, contexto significa que ela é conformada com uma vida cristã medíocre. Ela falha em compreender a verdade de que não há meio termo, nem possibilidade de ficar em cima do muro, quando se trata de discipulado. O tempo todo estamos avançando ou regredindo. É por isso que estar no limbo é realmente apenas uma ilusão. Certamente há momentos, tais como quando nos deparamos com uma decisão difícil ou um problema complexo, em que esperar por algum tempo é mais benéfico do que concentrar todas as forças numa solução imediata. Este tipo de limbo é sábio, porque nos dá tempo para buscar orientação de Deus nas Escrituras e para pedir conselho a outros. O limbo da complacência, por outro lado, não é caracterizado por esta busca. Pelo contrário, é caracterizado pelo desejo de não fazer nada além de escapar de uma situação desconfortável ou deixar de tomar uma decisão. O limbo da complacência é confortável no começo e frequentemente parece ser o melhor lugar para estar. Parece não haver riscos, uma vez que jogar-se de cabeça numa determinada decisão ou em outra parece algo muito assustador. Afinal, não temos garantia alguma de como as coisas vão terminar. Mas a anulação é realmente insegura. Provérbios é muito claro quando menciona o perigo da complacência. Os néscios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1, 32. Ela é preguiçosa. A mulher insensata também é preguiçosa. Provérbios nos aconselha a refletir sobre as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no esteio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Provérbios 6, 6 a 8. Ao olharmos as formigas, reconhecemos a sabedoria de trabalhar com afinco em nosso chamado particular, seja ele o trabalho doméstico, o ministério em tempo integral ou uma carreira. Mas o princípio da industrialização se aplica igualmente, tanto a assuntos espirituais quanto a qualquer outra área de nossas vidas. Provérbios dá um brado para que exercitemos a nós mesmos na sabedoria e no bom julgamento em todas as áreas e relacionamentos. Uma mulher preguiçosa não tem zelo, e sua insensateza é revelada em sua recusa em lutar contra um pecado interno e viver para a glória de Deus. Por trás de sua luta com a preguiça está frequentemente a recusa em deixar confortos pessoais. Ela é pecaminosamente independente. A mulher insensata é pecaminosamente independente. Em outras palavras, ela busca a autonomia de Deus e dos outros. A esta mulher, Provérbios diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. A independência insensata despreza o conselho. Quando batemos o pé contra o conselho bíblico, isso acontece tipicamente porque estamos preocupadas apenas com o que queremos e com a nossa própria percepção. Tenho visto esse mesmo cenário com Abby. Durante meses, os amigos de Abby têm expressado preocupação com seu namoro com Pete. Ao longo do tempo, seu relacionamento tirou Abby de sua busca pelas coisas espirituais e ela perdeu o brilho no olhar. Pete não a trata com carinho e respeito. Os amigos de Abby têm visto tudo isso e lhe dado conselhos, mas ela reage mudando de assunto ou dizendo-lhes que tudo vai bem. No fundo, ela sabe que eles têm razão, mas Abby tem sido enredada por sua insensatez. Se ela permitir, seu coração ficará endurecido e provavelmente ela desperdiçará semanas, meses ou anos em um relacionamento romântico destrutivo, simplesmente porque a imediata e geralmente curta dor de um rompimento é difícil demais para ela imaginar. Como reconhecer um insensato? Ao considerarmos como Provérbios define o caráter insensato, pode ser que já tenhamos em mente um amigo ou amiga que poderia muito bem se beneficiar em considerar seriamente esta parte das Escrituras. Muito provavelmente listamos vários amigos ou conhecidos. Contudo, se desejamos ser sábias, não devemos nos dedicar a listar outros como tolos. Olhemos para nós mesmas. Não podemos conhecer o coração dos outros e somos totalmente dependentes de Deus para discernirmos corretamente qualquer coisa a respeito de nós mesmas. A conversa de Jesus com os discípulos na última ceia deixa isso muito claro. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Marcos 14, 18 e 19. É interessante que nenhum deles questionou: será que é Judas? Não obstante, em dependência do Espírito Santo e da palavra de Deus, desviar-se da insensatez e ir de encontro à sabedoria começa com o autoexame. Somos mulheres insensatas ou sábias? Examinemo-nos à luz desta lista em Provérbios das coisas que Deus abomina. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Podemos pensar que não somos tolos até percebermos que olhos altivos significa entrar na casa de alguém e sentir prazer por ter um gosto melhor para decoração ou porque nossa roupa está mais apropriada para a ocasião. Podemos pensar que não derramamos sangue inocente até lembrarmos que Jesus disse que a ira é um tipo de homicídio. Podemos pensar que não incentivamos intrigas até que percebemos que o fazemos quando participamos de alguma fofoca. Cada uma de nós é, de certa forma, uma mulher insensata. Provérbios não adocica o resultado da insensatez. O fim do insensato é, de fato, terrível, e reconhecer que somos contados entre os insensatos pode ser bastante desanimador. Como vimos anteriormente, a mulher insensata ouvirá a sabedoria rir. Provérbios 1:26. Talvez você tenha ouvido esta risada. Ela ecoa nos se e nos porquê. Se ao menos eu não tivesse feito isso, por que eu fui lá? Se eu não tivesse comido aquilo, por que eu dei ouvidos a ele? Se eu não tivesse comprado aquilo, tolos de acordo com Provérbios, portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Provérbios 1, 31. Cristo, nossa sabedoria. Onde tudo isso nos leva? A sabedoria clama por nossa atenção, mas também o faz a insensatez. E porque somos inerentemente pecaminosos, a insensatez não precisa gritar tão alto. O que devemos fazer? Novamente, o remédio é encontrado nem tanto em exercitarmos-nos em princípios de sabedoria, mas em primeiramente descansar na fonte da sabedoria. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Cristo é o remédio para a mulher insensata. É assim que devemos aplicar este provérbio. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, 6. Ele continua repetindo que vencer a insensatez e crescer em sabedoria não é selecionar conselhos do livro de Provérbios como se fosse uma versão bíblica de como ganhar os amigos e influenciar as pessoas. Sem Cristo, as bênçãos seculares que fluem do viver íntegro são meramente uma sombra da verdadeira vida. Do ponto de vista da Bíblia, o sábio viver e seus frutos são impossíveis de serem alcançados sem Cristo, porque o temor do Senhor, a definição de sabedoria de Provérbios, é conhecido apenas por aqueles que estão em Cristo. Se nós comermos deste pão e bebermos da água viva que ele oferece, conheceremos cada vez mais a sabedoria que vai banir a insensatez que nos retém hoje. O mundo. Mentir é muito estressante. É algo que realmente pode fazer você se sentir sem valor algum. Uma muleta que você se habitua a usar sem a mínima necessidade. Entretanto, uma mentira sempre gera outra, e por isso você começa a pensar que realmente precisa de toda aquela farsa. Então acaba com pouca confiança em si mesma. Precisamos tirar você deste costume. Há uma regra de ouro que você precisa abraçar se deseja parar de mentir. Não há nada nem ninguém melhor do que você. Seventeen Magazine. A palavra. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios 12, 22.